Uma boa noite a todos. Boa noite. Nessa noite, o título da mensagem diz assim: o fechamento da porta da graça e os eventos finais. Eu coloquei para vocês um quadro, um cronograma, mas deixa eu explicar algumas coisas para vocês sobre esse quadro ou esse cronograma. A realidade do mundo, ela não é única. Ela não é uma coisa de uma faceta só. A realidade do mundo é múltipla. Então, eu posso dizer hoje, no dia de hoje, o mundo é um lugar de muita alegria. Verdade ou mentira? Verdade. Tem muita gente desfrutando de alegria, de prazer, de coisas boas, de felicidade, de conquistas, de alegria, em inúmeras áreas, em inúmeras questões e de inúmeras maneiras. Então, hoje é um dia de alegria no nosso mundo. Eu poderia dizer, hoje, esse mesmo dia, é um dia de grande tristeza. Verdade ou mentira? Verdade. Hoje existe muita gente triste, muitos problemas de saúde, financeiros, acidentes. Inúmeras questões complicadas estão existindo hoje na vida de muitas pessoas, que as torna tristes, estão depressivas, estão clamando a Deus, estão desesperadas, etc. Então esses são dois quadros apenas que a gente pode pintar, são bem diferentes um do outro, mas que revelam um pouco que não é fácil a gente tirar uma fotografia do mundo, uma só, e dizer é assim ou vai ser assim. Então entendam essa dificuldade quando a gente fala dos cenários finais da história desse mundo. Essa dificuldade permanece a mesma. Quem sabe quando Jesus voltar, ele vai encontrar alguns tristes, alguns felizes, alguns saudáveis, alguns doentes, alguns crendo, alguns não crendo. É um quadro complicado, não é uma coisa simples, não é uma coisa só. São inúmeras realidades e com isso em mente, então fica mais fácil a gente entender algumas coisas. E outra, nós vamos falar hoje sobre vários eventos proféticos e nós damos a esses eventos uma ordem lógica e que alguns entendem ser um pouco cronológica. Mas isso também não é totalmente verdade. Quando a gente começar a comentar os pontos em si, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas, por exemplo, nós vamos falar então da pregação do evangelho a todo mundo, do joio e do trigo dentro da igreja, da sacudidura, da chuva serôdia. Nós vamos falar do alto clamor, do decreto dominical, do selamento. Isso não quer dizer que uma coisa acontece atrás da outra. Pode ser que enquanto a gente prega o evangelho, a chuva serôdia está caindo, é ao mesmo tempo. Não quer dizer que primeiro prega, depois cai chuva serôdia. As coisas vão acontecendo uma dentro da outra. E isso é importante também, para a gente não cair na tentação de achar que a gente sabe tudo o que vai acontecer, quando vai acontecer, como que vai acontecer. A coisa pode não ser tão simples como a gente imagina. Aquela coisa assim, 1 + 1 = 2. Talvez não seja tão simples a matemática no fim dos tempos. Mas vamos entender algumas coisas. Tomando um pouco o pontapé inicial do que a gente estava conversando ontem, abre a Bíblia em Mateus 24, verso 14. Um verso que nós lemos ontem também. A gente começa hoje com a igreja cumprindo a missão, fazendo aquilo que Noé fez na geração dele. Pregando a verdade, a graça, a justiça, o perdão de Deus e o juízo de Deus sobre o pecado, sobre o mal. E é assim que a gente encontra Mateus 24:14. Assim com a Bíblia aberta, então, vamos orar. Que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Oremos. Obrigado, Papai do Céu, porque a Tua palavra está aberta esta noite, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa e nos ensine a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus 24:14, a Bíblia diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A Bíblia dá uma condicional para o fim, que é a última profecia. Nesse capítulo, nos versos anteriores, a Bíblia vai falar de terremotos, de fome, de doença, de engano geral no mundo religioso, político, social, econômico. Um quadro muito interessante da gente avaliar hoje a nossa sociedade, as igrejas, etc, etc, etc. E a Bíblia diz algo interessante. E o evangelho será pregado, então virá o fim. Então a primeira coisa é a seguinte. O fechamento da porta da graça, o fim da oportunidade de salvação, só ocorre quando todos tiverem a oportunidade de serem salvos. Concordam comigo? Quando é que termina a oportunidade da salvação? Quando o evangelho é pregado e as pessoas entendem que Jesus é Deus, que veio ao mundo, que morreu por elas, que venceu a morte, está voltando para nos buscar, dentro do contexto da guerra entre o bem e o mal, Deus e o diabo e etc. Quando as pessoas receberem essa mensagem, e aí elas tomam a decisão delas, elas creem, elas se entregam, elas amam a Deus, elas amam a Cristo, elas amam umas às outras, ou elas descreem, elas zombam, elas odeiam a igreja, elas odeiam a Bíblia, elas odeiam a Cristo, elas odeiam as pessoas. E aí quando o mundo inteiro ouvir a mensagem e tomar a sua decisão, então pode fechar a porta da graça. Antes disso, não. Pelo menos não no nível universal. Antes que isso ocorra no mundo inteiro, só pode fechar a porta da graça individualmente. Quando a própria pessoa morre, porque depois da morte ela não pode mais mudar de lado, ou quando ela peca contra o Espírito Santo. Se ela pecar contra o Espírito Santo, ela está condenada, estará condenada, não tem como mudar a situação dela. Ok? Só que assim, antes que isso ocorra em âmbito mundial, isso só pode acontecer para cada indivíduo. Quer dizer, então, que a porta da graça, a chance de salvação, permanece aberta de forma geral para as pessoas, até que o mundo inteiro ouça o evangelho e rejeite ou aceite o evangelho. Ok? Então, por isso que nós pregamos que ainda existe graça, ainda existe salvação. Por quê? Porque o evangelho não chegou ainda no mundo inteiro com o poder que ele tem, com a verdade que ele tem, com a essência que ele tem. Então nós sabemos que esse tempo ainda não chegou. Agora, é claro que a gente se apressa para ele a passos largos, né? A gente crê nisso, a gente percebe isso de forma geral na sociedade que a gente vive. E várias questões da realidade do mundo nos ensinam um pouco sobre tudo isso que a gente está conversando. Agora, o que acontece? Então, Mateus 24:14. Será pregado o evangelho no mundo inteiro, testemunhas de todas as nações. O evangelho vai sendo pregado e vai acontecendo duas coisas. Alguns vão sendo chamados por Deus para a igreja, e eles se arrependem, e eles são transformados, e eles se convertem, e eles aprendem a abandonar as trevas e viver na luz, e eles amam, e eles perdoam, e eles louvam, e eles trabalham, e eles estudam a Bíblia, eles pregam a verdade. Eles são os cristãos verdadeiros. Agora, enquanto a pregação vai acontecendo e Deus vai chamando aqueles que são dele, o diabo não fica por trás e vai enviando pessoas para o meio da igreja também. Para causar tumulto, para dar mau testemunho, para falar mal, para fazer mal. Não pensem que a coisa é simples assim. Todo mundo que está na igreja é porque teve um encontro com Deus, é porque ama as pessoas, é porque ama a Deus. Talvez a coisa não seja exatamente assim. E quem não é chamado por Deus é enviado pelo diabo. E a Bíblia vai contar um pouco dessa história. Volta aí no livro de Mateus, agora para o capítulo 13. E vamos ler dos versos 24 a 30, uma história triste, mas é uma história bastante reveladora sobre a realidade da igreja. Isso coloca a gente assim de sobreaviso em relação a alguns problemas que a gente tem e pode ter dentro da igreja. Em relação a pastores, anciãos, membros, líderes ou não líderes. A coisa é um pouco complicada, a Bíblia diz assim. Mateus 13, a partir do verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Uma história interessante, uma parábola. O homem, que aí representa Cristo, Deus, ele planta uma boa semente. Essa semente dá bom fruto, porque a obra de Deus, ela dá bom fruto. A mensagem do perdão dos pecados, da transformação do coração, do amor, da fé, da verdade, da justiça, da honestidade, elas dão bons frutos. E quando existem bons cristãos, esses frutos são maravilhosos, são gostosos, são lindos. São as razões pelas quais Jesus Cristo morreu. Para que nós fôssemos verdadeiros, honestos, amorosos, etc, etc, etc. Agora, no contato com as pessoas que deveriam ter a mensagem do amor, da fé, da verdade, da honestidade, a gente encontra gente mentirosa. A gente encontra pessoa, assim, mal educada, não tem nem educação, muito menos amor. E a gente se pergunta, né, fica um grande ponto de interrogação: Senhor, a tua mensagem não é boa? A tua mensagem não é verdade? A tua mensagem não é honestidade, paz, amor, etc? De onde é que vem cristão mentiroso? De onde que vem cristão que não ama? De onde que vem cristão que não perdoa? De onde que vem esse povo? Aí Jesus fala assim: o inimigo plantou isso. Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos passar um pente fino na vida de cada um, e quem não for um cristão verdadeiro, vamos expulsar da igreja, não vamos mais receber, vamos mandar embora. Aí Jesus diz: não é assim que vocês vão trabalhar. Vocês vão deixar as pessoas amadurecerem o seu caráter dentro da igreja. Porque às vezes a gente se converte, a gente vem para a luz, a gente vem para a verdade, e nós temos amor, nós temos fé, nós temos louvor, nós temos muitas coisas boas. Nós somos cristãos verdadeiros, só que a gente tem uma natureza maligna. E por vezes, os cristãos verdadeiros também erram. E eles também se pegam em mentiras. E eles também se pegam em fofocas. E eles também se pegam fazendo algum tipo de mal. Se a gente arrancasse essa pessoa da igreja nessa hora que ela comete um erro, pronto, você perde o trigo. Porque o cristão verdadeiro, ele pode errar e ele erra. Só que mais cedo ou mais tarde ele admite, ele percebe: poxa vida, Jesus me chamou para outra coisa e eu estou vivendo errado. E ele se arrepende, e ele muda de vida, e ele deixa Deus transformar o coração dele. Ele é trigo, por mais que ele cometa erros. Então, para não tirar todo mundo da igreja, porque eu acho que também todo mundo tem defeito, vocês concordam comigo? Se fosse passar um pente fino na vida de todo mundo, ia ficar quem na igreja? O pastor não ia ficar. Eu pelo menos tenho certeza disso. Eu tenho defeito, tenho dificuldade, tenho pecado. Então, para não fazer isso com todo mundo, deixa a gente crescer junto. E no fim, vai se revelar quem é quem. Quem amou de verdade, quem perdoou de verdade, quem foi movido pela verdade, pela justiça, pela paz, pela graça, pela misericórdia, e quem não foi. Quem foi movido por inveja, por status, por dinheiro, sei lá pelo quê, dentro da igreja. Deixa que lá no fim a gente vai saber. Então, olha o quadro que a Bíblia vai pintando pra gente. O evangelho sendo pregado, as pessoas vindo pra igreja, vem pessoas sinceras, vem pessoas não sinceras, vem pessoas verdadeiras, vem pessoas mentirosas, vem pessoas para serem fiéis, vem pessoas para serem infiéis. Então, se vocês encontrarem infidelidade no pastor, no ancião, no líder, em vocês mesmos, que cada um analise a própria vida. Que o pastor Ezequiel olhe pra vida dele e diz: poxa, eu tenho sido joio, eu tenho sido um cristão ruim, infiel, e eu vou buscar Deus. É cada um olhando para si, não é cada um olhando para o outro para dizer o que, que o outro é ou deixa de ser. É uma mensagem para cada um olhar para si mesmo. Agora, o que, que acontece? Deus coloca dentro da igreja uma mensagem de amor, de fé, de perdão, de mudança do coração e etc. E essa mensagem, ela causa terremoto no coração das pessoas. Porque enquanto a salvação é vir na igreja uma vez por semana, todo mundo se sente bem, porque vir uma vez por semana na igreja é tranquilo. E a gente se sente bem. Agora, quando a mensagem começa a atingir o nosso coração, aquilo que a gente vê na internet, aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente vive lá no nosso carro, lá no nosso trabalho, lá no nosso namoro, lá não sei aonde, a coisa começa a incomodar. Porque já não basta ser cristão uma vez por semana aqui na igreja. Tem que ser cristão todo dia lá em casa, e em todos os lugares, etc. E a gente vai começando a se ser sacudido. É o que a gente chama um pouquinho da mensagem da sacudidura. E abre a Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, que eu acho um texto interessante sobre essa ideia da sacudidura. Versos 25 a 29. E vamos pensar um pouquinho nisso. Então, vamos lá. O evangelho está sendo pregado. Na igreja, então, existem duas classes de pessoas. Existem os fiéis, existem os infiéis. E Deus continua enviando as suas mensagens, do seu espírito, do seu poder, do seu amor, da misericórdia, da verdade, da lei de Deus, da justiça, etc. E isso vai causando rebuliço no meio do povo. Uns concordam, uns discordam. Alguns acreditam em uma parte da Bíblia, não acreditam em outra parte, e etc. E vira uma confusão, uma Babilônia religiosa. E aí, a Bíblia diz assim em Hebreus 12, a partir do verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda mais uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, Moisés, por exemplo, ele deu um recado de Deus para o povo de Israel. Deus está com vocês, sejam fiéis, que nós vamos entrar na terra e nós vamos conquistar a terra. Aquele povo na terra desprezou a palavra de Moisés, que também estava na terra. Não, eles são gigantes, não, nós não conseguimos, nós não cremos, nós desobedecemos, etc. Eles foram julgados e condenados, morreram todos no deserto. Aí o autor de Hebreus diz assim, olha, se aquele povo que estava na terra e rejeitou o mensageiro que estava na terra, não foi poupado, muito menos nós, que somos um povo guiado por alguém que está no céu, Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu nessa terra, morreu nessa terra, mas ele venceu a morte. Ele foi para o céu e do céu ele nos guia pelo Espírito Santo. E se a gente rejeita essa direção de quem vem do céu, nós estamos em situação muito pior do que aquele povo que morreu no deserto, que rejeitou o líder na terra. E aí ele vai dizer assim, olha, Deus, uma vez, ele abalou a terra, fez obra poderosa, obra que sacudiu a terra. E ele promete, mais uma vez, não só sacudir a terra, mas sacudir o céu. E é o seguinte, Deus vai sacudir tudo. E aquilo que cair, a hora que ele sacudir, vai permanecer caído. Agora, aqueles que não caírem, permanecerem em pé, esses vão morar com Deus eternamente. Então é a ideia do seguinte, a mensagem do evangelho é pregada, na igreja tem pessoa sincera e não sincera, agora, Deus vai abalar todas as coisas. Tudo Deus vai abalar. Deus vai mexer com a vida humana de dentro. Com a saúde, com a família, com a vida financeira, com a vida espiritual. De todo mundo. 100% das pessoas. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus vai abalar tudo e todos. Porque a vida é uma experiência com Deus. É isso que é a vida, em última instância. É Deus que nos chama para a vida, é Deus que acompanha a gente em todos os momentos da vida. Nos momentos onde a gente é fiel, onde a gente não é fiel. Todos os momentos. E ele vai sacudindo a gente. E nesse processo, quem odeia a Deus se revela. Você pode ter certeza que se revela. A hora que as coisas não acontecem do jeito que as pessoas querem, e a doença bate, e o problema financeiro bate, e a depressão bate, e enfim, os inúmeros problemas que acontecem se manifestam na vida das pessoas, aí nessa hora o caráter se revela. E quem odeia a Deus, blasfema, duvida, critica, fala mal, sente ódio de Deus. É exatamente assim que acontece. Do outro lado, as mesmas experiências com a vida, com as dificuldades, que fazem alguns odiarem a Deus, provam que outros amam a Deus. Mesmo com problemas de saúde, de dinheiro, na família, espirituais, mesmo a vida não sendo do jeito que a gente quer ou que a gente gostaria, muitas pessoas amam a Deus, louvam a Deus, se entregam a Deus, confiam em Deus. Senhor, mesmo que caia o mundo, Senhor, eu vou confiar no Senhor. Um grande exemplo, Jó, né? Um exemplo fantástico, logo do comecinho da Bíblia, possivelmente Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Você já vê um homem nessa luta com a vida, com a realidade, e as coisas dão errado, e ele louva a Deus. Agora, por um outro lado, os salmos dizem que muitas pessoas dá tudo certo, e elas desprezam a Deus. São os ímpios. Então vocês entendem que a coisa não é tão simples como a gente gostaria? Mas o fato é, Deus vai sacudir tudo. Deus vai abalar tudo. E aí nós vamos ver quem é quem. E uma coisa eu posso dizer para vocês. Tudo que pode ser abalado vai ser abalado. Se a sua fé em Deus, se o seu amor por Deus, se a tua confiança em Deus puder ser abalada por causa de saúde, de dinheiro, da vida não ser do jeito que você quer, você pode ter certeza que a sua fé vai ser abalada, que o seu amor vai ser abalado. Porque a experiência com a vida não é uma experiência simples. É uma experiência para provar no íntimo do caráter quem é quem. E saibam de uma coisa. Deus, nesse texto de Hebreus, diz pra gente que ele nos deu um reino inabalável pela graça. A graça de Deus é suficiente para que a gente confie nele eternamente. Para que a gente ame ele eternamente. É suficiente. Ninguém precisa ter desculpa. Ah, eu deixei de amar a Deus porque não caiu o dinheiro que eu queria na minha conta. Isso é um motivo fútil. Ah, eu deixei de amar a Deus porque eu fiquei doente e é ruim ficar doente. Ninguém gosta de ficar doente. Agora, vai deixar de amar a Deus porque ficou doente? Ou porque alguém sofreu e etc? Quem sofreu mais do que ele? E aí o que acontece? O evangelho vai sendo pregado cada vez mais. As pessoas vão aceitando, uns sinceros, alguns não sinceros. Deus vai abalando e sacudindo a gente pelas dificuldades, pelas coisas boas, por tudo. A gente vai sendo provado, uns vão caindo, uns vão permanecendo. E nós temos a promessa de que como o Espírito Santo caiu de forma poderosa sobre a igreja no começo, vai cair de novo no fim. É o que a gente chama de chuva serôdia. Volta lá para o Antigo Testamento, Joel, capítulo 2, versos 21 a 23. Ali fala um pouquinho dessa experiência que nós aguardamos, sobre a qual a gente conversa de vez em quando, e que nós devemos orar por ela, pela dotação do Espírito Santo. Para que Deus desça sobre nós com poder, para que a nossa pregação não seja só uma teoria, uma brincadeira, um show de comédia, mas para que seja algo que convença o coração das pessoas. Joel, capítulo 2, a partir do verso 21 até o verso 23, a Bíblia diz assim: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Verso 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Vocês sabem que a Bíblia, em grande medida, é um livro escrito dentro de um contexto rural para pessoas que viviam dentro de um contexto rural. Você vai ter aí Revolução Industrial, fim do século XVIII, e aquilo ali realmente vai revolucionar a vida humana. E hoje nós temos muito mais pessoas morando em cidades do que em campo. Mas antigamente não existia isso. A maioria das pessoas, grande maioria, sempre viveu no campo. E com certeza chuva é algo de primeiríssima necessidade para quem vive no ambiente rural, ainda mais num lugar como esse de Israel, da Palestina, onde a maior parte dos eventos da Bíblia são desenrolados, etc. Como que eram os ciclos da chuva? Existiam duas grandes chuvas. A primeira, para fazer brotar a semente, e no fim, para amadurecer o grão. Durante esse tempo aí tem várias discussões se chovia, se não chovia. Eu sou mais da opinião que chovia, pelo menos um pouquinho devia chover alguma coisa. Mas enfim, isso é uma discussão para os geógrafos aí, para os teólogos. Pouco importa. O que importa é que a Bíblia traz essas duas imagens. A primeira, chuva, que faz gerar, que faz germinar a coisa. E aí passa o tempo para os grãos se desenvolverem, etc. E vem a última chuva para encher o grão para a colheita. Essa é uma imagem interessante que espiritualmente a gente aplica ao que aconteceu dentro da igreja. Jesus Cristo vem, ele morre, ele vence a morte, ele faz uma obra fantástica. Ele inspira e ele ordena os discípulos a ficarem em Jerusalém orando, buscando a Deus. E eles ficam ali 40 dias buscando a Deus, etc. E ali desce o Espírito Santo. A gente usa isso como a imagem da chuva temporã, a primeira chuva, para fazer germinar a coisa mesmo. E a partir daquele testemunho, muitas nações são impactadas. Muitas pessoas vinham dessas nações para Jerusalém. Os discípulos pregam nas línguas das pessoas. Possivelmente, depois que as pessoas vão embora, depois do Pentecostes, os discípulos se dirigem a essas regiões que eles aprenderam as línguas de forma sobrenatural. E eles fazem uma obra, então, inicial de extensão enorme, mundial, da palavra de Deus. E ali, então, a igreja se inicia. E as pessoas creem e pregam e vai acontecendo tudo isso que está acontecendo, que a gente já conversou. Vai sendo pregado o evangelho, joio e trigo na igreja, Deus vai sacudindo as pessoas desde aquele tempo. Isso sempre vai acontecendo, sempre vai acontecendo, sempre vai acontecendo. Só que nós esperamos para o fim, e talvez o fim seja hoje, ou tenha começado inclusive ontem, chuva serôdia. Que esse mesmo poder que acompanhou a primeira pregação do evangelho vai descer sobre nós, vai acompanhar. E a gente, assim, às vezes é um pouco tímido em relação a isso. A gente tem um pouco de medo dessa coisa do pentecostalismo e tal, e o que é pregação com poder, o que é mensagem com poder. Mas o fato é que a gente nem imagina o que está acontecendo por aí. Possivelmente, talvez, o Espírito Santo esteja sendo derramado essa semana aqui. Alguns estejam bebendo, alguns estejam felizes, alguns estejam recebendo graça, misericórdia, sabedoria, amor, fé. Estão crescendo, estão amadurecendo para serem colhidos quando Jesus voltar. Outros... Ah, mais uma programação chata, etc e tal, normal, não tem nada demais. E a gente não sabe como é que funciona isso espiritualmente. Mas o fato é, nós esperamos poder na mensagem, e a mensagem tem sido dada com poder. Claro que, dentro da realidade humana, eu gostaria de ver coisas maravilhosas, outras pessoas também gostariam, creio que a maioria de vocês gostaria também. Tem que tomar um pouco de cuidado, existe toda uma contrafação, e aí, de onde que vem uma cura, de onde que vem um milagre, de onde que vem uma mensagem, e é meio complicado isso dentro da Igreja Adventista. Não é uma coisa muito simples, a gente, assim, muitos adventistas preferem não ter milagre nenhum, do que ter um milagre e aí ter a dúvida se aquilo é de Deus, se aquilo é do diabo, por causa um pouco desse medo, dessa coisa mais sobrenatural que muitos adventistas têm. Então a gente percebe que dentro da igreja é um campo minado em relação a essas coisas todas. Mas o fato é, existe uma promessa, vai descer a chuva serôdia. Se ela vai vir com milagres ou sem milagres, eu acho que é muito claro que a primeira opção é a verdadeira. Deus vai fazer coisas maravilhosas no meio do seu povo, como tem feito, como vai continuar fazendo. E isso vai se intensificando, isso vai se intensificando, até que essa mensagem que a gente prega e vive vire um grande clamor, um alto clamor. E a Bíblia descreve o mundo inundado com a glória dessa mensagem, Apocalipse 18. O resultado de inundar o mundo com o alto clamor é aquela grande mensagem para o povo, né? Sai de Babilônia. Quando a mensagem da verdade é pregada, o erro é exposto. E existe muito erro para ser exposto no mundo. Muita gente usando a Bíblia, muita gente usando a religião, muita gente usando o nome de Jesus, etc, etc, etc, para pregar mentira. E quando a igreja vai e prega a verdade com poder, toda essa estrutura mentirosa, ela se torna desmascarada. E aí é a hora que a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Então quem entender que Deus não compactua com mentira, com guarda de domingo, Deus não compactua com a igreja ser um centro de política, bancário, de dinheiro, quem vai entendendo tudo isso, sai de Babilônia, não participe dos pecados dela. Alto clamor. Só que o que acontece? A mensagem vai sendo pregada e o mundo vai amadurecendo, tanto do lado de quem crê quanto do lado de quem não crê. E a Bíblia fala de que o mundo vai amadurecer em revolta contra Deus. Abre a Bíblia lá em Apocalipse 13. E aí vem o decreto de morte. para quem for fiel aos mandamentos de Deus. Essa é uma questão assim que nós poderíamos gastar muito tempo falando dela. Talvez daria para fazer uma semana de oração só sobre isso, Apocalipse 13. Mas, em resumo, o que, que acontece? O mundo vê o surgimento de uma besta que surge do mar, surge uma segunda besta que surge da terra, e essa segunda besta manda fazer uma imagem da primeira, e quem não adorar essa imagem vai morrer. É decreto de morte. Essa besta, vamos ler aí, a partir do verso 13, falando dessa segunda besta que eu estou descrevendo, a Bíblia diz assim, 13:13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Isso é um texto difícil, isso não é um texto simples. Que exige da gente um certo conhecimento, um pouco maior do que a maioria das igrejas provê. Para você entender esse texto, tem que entender de Daniel, profecia de Daniel 7, Daniel 8, tem que entender. E, em resumo, o que a gente pode dizer sobre isso? Existe uma adoração mundial da besta, e adorar a besta é transgredir a lei de Deus. Porque Jesus falou, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele darás culto. Certo? Então adorar a qualquer coisa que não seja Deus é pecado. Então a adoração à besta é pecado. E aí você vê um mundo que adora o pecado. É um mundo que está entregue ao pecado. E aí você olha para a sociedade que você vive. E o mundo adorou a besta e tal, e tal, e tal, e tal. E aí ele faz a divisão entre duas bestas. E a segunda faz uma imagem da primeira. Coisa assim... sobrenatural, meio complicada, faz descer fogo do céu, e as pessoas ficam maravilhadas, e adoram a besta e tal. E nesse tempo, sai um decreto. Quem não adorar essa besta, não receber a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, decreto de morte, perseguição, fim. E tradicionalmente, a Igreja Adventista tem interpretado isso como um decreto contra a lei de Deus, que vai providenciar o fundamento para perseguir quem guarda a lei de Deus. Hoje, se você guarda o sábado, você sofre uma perseguição indireta. O que, que acontece? Existe mão de obra disponível à vontade, para as empresas em geral. Se a empresa quiser 1.000 pessoas trabalhando no sábado para ela, desde que ela pague o salário, ela consegue facilmente 1.000 pessoas para estar todo sábado lá trabalhando para ela. Não é difícil. Inclusive é fácil. Desde que existam empresas para dar dinheiro para o povo está trabalhando. Não importa se trabalha no sábado, o povo não está preocupado com isso. Agora, se você quiser trabalhar lá, você precisa de dinheiro, você precisa da sua vida, a coisa fica um pouco mais complicada. Então essa dificuldade, ela já existe e sempre existiu. Agora, por esse quadro, a gente entende que a perseguição contra quem é fiel vai ficar mais complicada. Porque agora não é só uma questão assim, se você precisa da gente, você tem que fazer o que a gente manda. Não. Agora é decreto. Quem não fizer, quem não adorar, quem não seguir esses parâmetros que envolvem o pecado, a transgressão, porque é a adoração de alguém que não é Deus, você será marcado para morrer. Ellen White diz que quando o mundo fizer essa união e tomar essa decisão, a taça da ira de Deus estará transbordando. Porque agora o povo vai mexer, não é só com eles mesmos. Agora, a atitude que o mundo vai tomar nessa união, nessa adoração da besta, vai ter influência direta sobre quem quiser ser fiel a Deus. E aí a coisa fica feia, porque aí é uma escolha. Ou você transgride o que Deus manda, ou você não tem o que comprar ou vender, o que significa que você vai morrer. Não tem outro caminho nesse mundo. É simples assim. Não tem dinheiro? Não tem comida. No nosso mundo é assim que funciona. E se você acha que o mundo é muito misericordioso para fazer isso com você, olha a quantidade de mendigos que tem por aí. Não tem dinheiro, não tem o que comer. Então, não tenha muita ilusão com esse mundo. Só que daí o que acontece? A hora que isso vira lei, acontecem duas coisas. Quem adora a besta, quem adora o pecado, quem segue os rumos desse mundo, recebe a marca. Recebe a marca de proteção dos homens. Recebe a marca da besta. Ele pode comprar e vender, enquanto ainda existir mundo para comprar e vender. Tá tranquilo. Por outro lado, a Bíblia diz que os servos de Deus recebem um selo sobre a fronte. O selo do Deus vivo. É o selamento. A Bíblia diz que existem ventos que simbolizam as guerras, os últimos acontecimentos. E os anjos seguram esses ventos até que todos os servos de Deus recebam um selo sobre a fronte. A hora que eles recebem esse selo, e a hora que o mundo inteiro se decide ou por adorar a Deus ou por adorar a besta, nesse momento Jesus Cristo sai do santuário. E agora está fechada a porta da graça. A partir desse momento, quem aceitou a marca da besta vai ter o destino da besta. Vai ter o destino dos adoradores da besta. Ponto final. Quem recebeu a marca de Deus sobre a fronte está guardado da ira de Deus. Então aí é esse cronograma que eu passei para vocês aí, ok? Então nós temos aqui, olha, entre aspas, o dia de hoje. Enquanto essas sete coisas acontecem, nós vivemos aquilo que nós chamamos do tempo de angústia prévio. Que é tudo isso que vai agitando o mundo, política, economia, religião, burburinho, comunicação, e esse mundo assim, dessa maluquice que tá. A partir do momento que o evangelho é pregado no mundo inteiro e cada um toma a sua decisão, fecha-se a porta da graça e começa o tempo de angústia final. E aí vocês lembram, possivelmente, do texto de Ellen White que eu li para vocês no sábado, onde ela diz assim: o Senhor aparece nas nuvens do céu, pouco tempo depois que ele sai do santuário. A hora que fecha a porta da graça, que todo mundo toma as suas escolhas, ele sai do santuário, acontecem as últimas pragas sobre os ímpios, né, as sete pragas de Apocalipse 16, as pragas sobre Babilônia, capítulo 18, 17 e 18, em uma hora ficou devastada. Quer dizer que é pouco tempo, não é muito tempo, não é um tempo assim que tempo grande demais, que inclusive Jesus diz que se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém ia se salvar. Todos iam duvidar de Deus, todos iam blasfemar contra Deus, todos iam pecar, porque a situação é realmente complicada. Fim do mundo, basicamente. E aí, então, na hora mais escura dessa terra, vai brilhar a maior luz que alguém já viu. Quando Paulo viu essa luz, ele descreve que é uma luz mais brilhante que o sol. É a luz do Senhor Jesus Cristo. É a glória de Deus que vai rasgar esse céu inteiro. Tudo que está aqui vai ser destruído. E para não destruir você e eu, um dia esse Senhor dessa glória maravilhosa foi para uma cruz para nos dar graça, misericórdia, perdão, salvação. E para nos proteger em meio a toda essa situação, poucos lugares do mundo vocês iriam encontrar uma mensagem como essa que eu preguei essa noite para vocês. Não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, nem que nós somos melhores do que ninguém. A única coisa que isso quer dizer é que na sua misericórdia, Deus ele considerou a igreja aqui do bairro de Rondônia uma igreja que podia parar um pouquinho para pensar nessas coisas hoje. Ser cristão é muito feliz, é muito bom, é muito gostoso. Quem sabe essas coisas finais não vão acontecer semana que vem. Talvez até aconteçam, mas talvez não. Talvez a gente vai viver um pouquinho mais nesse mundo. Vamos ter alegria, vamos ter prazer, vamos ficar felizes. Não tem problema nenhum. Só que entenda o que a Bíblia diz, se prepare para o pior, e quem sabe você vai ter ainda boas surpresas, né? Antes que isso aconteça, Deus leva você, Deus leva eu. A gente não sabe nada, irmãos. A Deus pertence quem vai estar vivo, quem não vai estar, quem vai aguentar esse tempo, quem não vai. Não tenham nenhuma ansiedade, nenhum medo. A única coisa que vocês têm que ter hoje é olhar para a vida de vocês e dizer assim: se hoje eu não pudesse comprar ou vender, eu seria fiel. Se hoje eu tivesse que fazer uma separação na igreja, quem é joio e quem é trigo, quais seriam os meus critérios? Quem sou eu para julgar alguém? Será que eu é que não estou no meio do joio? É isso que cada um de nós tem que pensar, não em julgar os outros, mas cada um olhar para si mesmo. E olhar para esse quadro, para esse cronograma, e dizer para Deus assim: Senhor, eu não quero que essas coisas aconteçam. Praga, destruição, gente, sabe, se traindo, joio no meio do trigo, tanta coisa complicada, decreto de morte, fim do tempo. Não é isso que eu quero. Eu queria ter uma vida mais tranquila, né? Vim viver logo no fim do mundo. Tudo bem, pode ser sincero com Deus. Agora, isso aqui é o último grito do doente. O nosso planeta está doente, gente. De maldade, de podridão, de corrupção em todos os níveis. Inclusive na igreja. E a gente tem que clamar contra isso. Dentro da igreja, fora da igreja, onde quer que seja. E pedir a Deus que destrua o pecado para sempre. Esse deve ser o nosso maior pedido para Deus. Que ele destrua o pecado. E vamos agradecer porque ele ainda não fez isso. Porque talvez teria destruído o pastor Ezequiel. Talvez teria destruído vocês. E Deus dá graça e misericórdia para nos perdoar, para nos preparar para tudo o que vai acontecer. Eu vou fazer talvez a pergunta mais óbvia, de resposta mais óbvia possível. Vocês querem estar prontos para esses momentos aqui? Vamos nos levantar, vamos orar por isso. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, nós vimos essa noite um quadro pesado, complicado, mas nós agradecemos porque esse é um quadro coerente com aquilo que nós temos vivido no nosso mundo, Pai. Um mundo rebelde, complicado, joio e trigo dentro da igreja. Mas, Pai, nós te pedimos perdão se nós temos sido joio dentro dessa igreja, Pai. Se nós temos falado mal, pensado mal, feito mal. E nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai, enquanto existe graça. Transforme o nosso coração a cada dia e nos ensine a ser o trigo, Pai. O trigo que crê, que ama, que perdoa, que trabalha, que deseja o bem, que faz o bem pela tua graça, Pai. Por favor, Senhor. Que o Senhor nos prepare para tudo que vai acontecer na nossa vida até o dia da nossa morte. Ou se não vamos morrer até o dia da volta de Jesus, Pai. O Senhor sabe tudo que esse mundo vai entrar em angústia, Pai. Angústia em relação ao dinheiro, às doenças, as corrupções, as maldades, aos problemas dentro da igreja, fora da igreja. O Senhor sabe tudo o que vai acontecer e nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça para o tempo do fim, Pai. Por favor, Deus, nos prepare para o que vai acontecer. Nos ensine a não vivermos em pecado, não vivermos alienados, mas nos ensine a termos o olhar na tua verdade, na tua graça, pelo teu poder, Pai. O Senhor abençoe esta igreja de forma especial. Dê-nos uma ótima noite. Nos prepare para tudo. Para que possamos um dia olhar no teu rosto em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.